do Paissandu, bota a mãozinha pra cima, torcida do Papão, bate na palma da mão. E quem é do clube do Remo faz barulho! E a torcida do Flamengo! Sensação, sua marquinha é sensação. Olé no meu Hyundai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Aí vem delícia pra fazer. Olha o que ela faz. Quero ver você mexer. Cheguei no baile, um novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda, tô curtindo. Oi, sim! Zaga 12, garoto! E o nosso vício! Joga!